Me empresta um pouco dessa garra, desse talento. Cresce em meio à terra seca e chora por dentro. A menina da pele escura, a vida dura, a sufocou, sofre calada. Seu nome é Rosa. Pele escura, pé rachado, filho nos braços, lata na cabeça. Sobe a ladeira, Dona Rosa, do morro a rosa que é preta. Saiba você que nem tudo são flores no jardim que ela vive. Tem miséria e tem crime, a polícia oprime, mas é de lá que ela veio, é lá que ela vive, é de lá que ela gosta. Onde as casas são feitas de madeirite. Vai morrer se deixar cortar sua raiz. Não tem sangue azul, mas também no amarelo. Inquérito apresenta fina flor da favela.